Explosão do Forró, a viagem do sucesso. Onde você estava? No escritório fazendo contabilidade. Já é madrugada, não mente. Mas eu tô falando a verdade. Eu sinto que você tem outra. É tudo ilusão, fantasia da sua cabeça. É só uma amiga. Me fala quem é a bandida. Você é o amor da minha vida. Apurado, os homens são todos iguais. São todos iguais. Faz as mal, não faz. Vai embora, não vou. Traição é pecado. Mas de nós quem errou? Eu não quero viver a ilusão de um amor. Mas não vem me dizer que o sonho acabou. Eu te amo demais. Mas parece que não. Está acabando com nossa paixão. Com nossa paixão. Busão do Forró, a viagem do sucesso. Faz as malas, não faz. Vai embora, não vou. Traição é pecado. Mas de nós quem errou? Eu não quero viver a ilusão de um amor. Mas não vem me dizer que o sonho acabou. Eu te amo demais, mas parece que não. O ciúme está acabando com nossa paixão. Faz as malas, não faz. Vai embora, não vou. Traição é pecado. Mas de nós quem errou? Eu não quero viver a ilusão de um amor. Mas não vem me dizer que o sonho acabou. Eu te amo demais, mas parece que não. Está acabando com nossa paixão. Com nossa paixão.